Mas o mais importante é a gente saber como se sente e por que está se sentindo assim. Certos dias quero até chorar e nem dá vontade de brincar. Só não perco a hora do jantar. Se está feliz, que tal correr? Se está triste, melhor se mexer, que a tristeza pode até sumir. É o seu jeito de se sentir, seu jeito de sentir. Ninguém deve fingir. Se está contente, mostra pra gente. Se está cansado ao acordar, você pode ler ou descansar. Mas se está com pique, vamos lá. É hora de se divertir. E ninguém precisa fingir. O seu jeito de se sentir é alegre, você vai sorrir. Com seu jeito de se sentir. São tantos sentimentos, mas ainda acho que a felicidade é o melhor de todos.